Quantas saudades eu tenho. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Laura, quando foste embora, sabes lá como eu sofri aqui sozinho. Diz-me lá, porque foste falsa para mim. Tu não tinhas direito de me deixar assim. Meu Deus, diga-me lá, se ele esquece o nosso amor. Eu fico esperando que ela volte de novo. Sempre te amarei. És o amor da minha vida e eu acreditei. Meu Deus, diga-me lá, se ele esquece o nosso amor. Eu fico esperando que ela volte de novo. Será que eu quero que ela saiba que ainda está no meu coração. Vais voltar. companhia do Canal 1. Swallow the pain, follow the mental terrain. It takes a hell of a man nowadays to maintain. Swallow the pain, follow the mental terrain. It takes a hell of a man nowadays to maintain. Marcial na arte, renegado mental, mantém o rojo. A vida exige muito de nós, damos no dobro. Deteste pensamento raso, eu gravito como astros. Balanceado em signo, ascendente em minotauro. Desconforto em ser peso morto, prefiro o conforto do frio real. Mantenho a sanidade, profio, eu confio. Não me impus, bimbo, eu sobrevivo no limbo. Inspira vida enquanto escrevo a dois papos do abismo. A nossa hora escola como a tora para a cavala. Chapada que te acorda com a mesma mão que te embala. Chamada senhora marcada, a revolução é agora. Calma na falta de respeito, a lapada que te vira a cara. Para, afoga, mágoa e mata. Agarra-te, amarra e âncora. Prepara-te, são e salva-te. Entrega o teu corpo e alma. Má vida que te acomoda. Elimina com bomba atómica. Dilema cara a cara, sem máscara, anónima. Neste mundo estranho, sem dor não há ganho. Tens de engolir o orgulho e entulho todo o tamanho. Prova o que te põe à prova e prova do sabor amargo. Se essa obra não desdobra, prepara-te, eu sou no cargo. A vida é feita de batalhas, batalhas para sobreviver. E quando falhas, vês que as falhas é que ensinam a crescer. O saber não ocupa espaço, a quem lhe abre espaço ao saber. E mesmo que chegues atrasado, não quer tarde para aprender. Só vai beber da fonte quem tem sede de vencer. E quem no jogo aposta a vida, o mais certo é vir a perder. Perdi, quem levantei, subi, quem levantei. Foram tantas as quedas que às tantas a não tenho medo do fracasso, pois é de sangue o nosso laço. Máxima satisfação, vencem projetos que abraço. Dou base de inspiração, sem ter de puxar o maço. É como um passo gigante a cada meta que ultrapasso. Há quem não escolha bem, não escolha bem. Não vai ajudar e não mantém. Não, não mantém. No constante vai e vem, esta luta não te convém. Não sou a russa de ninguém. Essas fichas para mim não valem. Antes do anarquista cometer suicídio, no dia anterior estava abatido. Com a Bíblia na mão falava comigo de dor. Em busca de salvação o motivo, já chutava no pescoço quase perto do ouvido. Partiu no seu derradeiro voo da ponte de Dom Luís I. Mais uma alma perdida na neblina nessa noite. Imagina sair de casa com vontade de encostar um fusca a todos traficantes de heroína. É preciso ser um grande homem para sobreviver. Na selva urbana tudo pode acontecer. Da lua cheia ao amanhecer, há sempre alguém a fazer-se à vida. Tendo a beber, sempre alguém a meter. A viver com a corda ao pescoço, a cair, a ir ao fundo aos poucos. A escravatar sem encontrar o poço. Enfacotados, enquadrados, mal-humorados, tão agoniados que a felicidade passa ao lado. Hoje em dia ser honesto é sinónimo de otário. Elogio da vaidade do salafrário. Quem é a próxima vítima do conto do vigário? Alguém vai ver um zero no seu extrato bancário. Só dá tratantes, viltos, parasitas e viacos. Pelintras, patifes, piratas e larápios. Vagueiam em hordas pela cidade fora de hordas. Driblam as normas, eles encostam-te às cordas. Com navalhas afiadas, apontadas à goela. Tudo putos da favela que copiam da novela. Perdem a cabeça, compram passa-montanhas. Disparam a caçadeira, no chão espalham entranhas. Várias artimanhas, saltam cartas das mangas. São gaivotas, abutres, ratos, hienas e piranhas. É preciso ser forte para ser honesto neste jogo. É um ambiente tão viscoso que até mete nojo. Há quem não escolha bem, não escolha bem. Não vai ajudar e não mantém. Não, não mantém. No constante vai e vem, esta luta não te convém. Não sou roleta russa de ninguém. Essas fichas para mim não valem. No constante vai e vem, esta luta não te convém. Há quem não escolha bem, não vai a jogo, não mantém. Num constante vai e vem, esta luta não te convém. Não sou roleta russa de ninguém. Essas fichas para mim não valem. Num constante vai e vem, esta luta não te convém. Takes a hell of a man. Now it do. Now it do. Now it do. Now it do. Nowadays to maintain.

Eita. Eu posso, filho. Vamos.